Seremos donos do nosso amanhã se estivermos unidos, em sintonia com os nossos sonhos, mesmo se não formos iguais. Pois não somos iguais, eu caminho no meio da multidão, eu me sinto à vontade, pois partilhamos noites, ruas e sonhos, como se fôssemos iguais. Pois me faz tocar o céu, ver você sorrir. Vem lua, vem, vem dançar pra mim. Ninguém seu lugar, então deixa a noite seguir. Bom poder brindar que você está aqui. Dona do meu pensamento, você é nossa história. Dona do meu pensamento, você é nossa história. Observados por dragões ferozes, lutamos pra sobreviver. Mas precisamos realmente saber o real valor que a vida tem. Eu caminho no meio da multidão, eu me sinto à vontade, pois partilhamos noites, ruas e sonhos, como se fôssemos iguais. Pois me faz tocar o céu, ver você sorrir. Vem lua, vem, vem dançar pra mim. Ninguém seu lugar, então deixa a noite seguir. Bom poder brindar que você está aqui. Dona do meu pensamento, você é nossa história. Dona do meu pensamento, você é nossa história. Eu sempre vou te amar. Eu sei que eu sempre vou te amar. Dona do meu pensamento, você é nossa história. Dona do meu pensamento, você é nossa história. Nossa história. Nossa história. Nossa história. Nossa história.